acaba daquele minuto na frente, que corre demente junto do inocente presente. Não pare adiante, afastado, olhando distante, respirando na hora, acordado ou dormente. Com você não vai ser diferente. Sinto muito, mas e quem não sente? Você não vai ser diferente. Sinto muito, mas e quem não sente? Vi o sangue correr, corre em mim, você. Vi o sangue correr, corre em mim, você. Agora o momento é ardente. Daqui pra depois na demora, chegando indecente. Dou sangue pra ver tu morrer e nascer. Perfume e o cheiro não mente. Vi o sangue correr inocente. No perfume e o cheiro não mente.